Fortaleza Salvador Azul 446. 180, por favor. Direita coral, por favor, minha direita. próximo quando... Toma a próxima postagem para direito do Band 4. Decola, passa 3 mil em subida na Pucanjão, Aracaju. 62. Boa. Controle Salvador, boa tarde, eu sou Né 62. No perfil da Tael, o Xané 6203, poderia voar pro Avenida? presente flor de Itael, 6203. Salvador, bom dia, Gol no... Ativo 370 na Fuca, Gol no 790.